我姐。 啊，对对对对，那是我中的。172, alternativa Campinas, autonomia de 3 horas e 30 minutos. 190, chama o centro Recife, frequência 2545, secundário 2685. 254, 2085, Recife, está 390. Gol no 865, autorizado a alinhar e manter. Ali, mantém, 190, gol no 865. Táxi 108, 3 horas, alterna Campinas. Gol no 093, seguindo o tráfego da companhia, livre táxi via Pátio Índia, táxi, correção, livre táxi via Pátio Uno, táxi Índia, para o ponto de espera da pista 10, quando lá, chame torre 118, decimal 95, altímetro 10013. Pátio Uno, Índia, e pista 10, 1895, 2003, bono 095. Decolada aos 37, chama o controle 119, decimal 35. 1935, grato, boa. Tip 551, 4, coordenador de tipo de solo, atento ao azul, chama para o táxi. Solo, tá 3597. Jet Delta presente, livre. Sua 3597, autorizada para Brasília, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Árvore Lefa, upper Zulu 17, transponder 5454, central de Salvador 119, decimal 35. 360, autorizado Brasília, upper Zulu 17, curva direita pós, Árvore Lefa, 5454, transponder, controle 1935. Delta 3597, pronto para o pushback, acionamento posição 4. Delta 3597, abaixo para o posicionamento. Aceito. Salvador, bom dia. Recife 93, informação boa. 370 para Recife. Rio 5973, informação em curso hotel. Alterações altímetro 1013, vento 130 graus 049, campo para cópia. Correção Rio 5973, autorizado para Recife, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, upper whisky 58, transponder 5453, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Recife 370, decola da pista 10, Puca, Jamo, Caju, upper whisky 58, decola da curva esquerda, 453, transponder 193. O controle é o sinal 3 para o 7474. Rio 5973, corrigimento correto. Coordenando que a equipe de sol, o atento para o OTR da Trip, chama para o táxi. Atento para o Trip, sol, chama para o táxi 5973. Para o táxi, o Trip 5-4, está com 4 sets a bordo, 4 horas e meio de autonomia, alterna Recife. Pronto, ponto 0 também, gol 093. Gol 1093, mantém a posição. Mantém. 3597, quadrinho que pediu só deixando para o táxi. Autorizado, informará para o táxi 3597. Segundo 3305, bom dia. Boa. Gol 1865, decolado aos 40, chame o controle 119.35. 119.35, gol 1865, bom dia. Passeira 2229, vai passar 80, pode prosseguir na descida. Estimativa, descida para 2000, ajuste 10 no trecho, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada 2229. Descendo para 2000, 1013, depois está no lock, 2229. Afinal que Charles 6, prossiga para o portão 08. Aguardar. Bom dia, 1865, contato radar, suba ao 360, na saída Arbor. 360 na água, gol 1865. Bom dia, o 35362, desça para 4000 pés, o ajuste padrão, a chegada é a bom, filho. Fizeram aguarde. Confirma a nave? 355-14, na saída do pátio frente. 355-14, siga a nave da tal, táxi via pátio 1, táxi índio para o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre 118-395, altímetro 0-3. Seguindo o ponto de espera 18-95. Gol 1963, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 04 nós. Iniciando 963. Salvador Sideral 9970 para a cópia Teresina 340. Gol 1865, suba restrito ao nível 340. Restrito ao 340, gol 1865. Cargo 6570. Geral, bom dia, informação hotel. Qual horário do seu voo? 00. 10-00. Afirmativo. Certo, agora coordenação em cópia. Guardando. Qual horário do plano do ADSA? 517 para o táxi 160, 4 horas e 30 da Leão. 7 via Índia, 1013, 1895, quanto espera o valor? Via Índia, 1013, 1895, graças a 357. O AB, você confirma o horário do voo? 10h20, mas estamos prontinhos já. Tira mais sobre o plantio, agora que está dando sua cópia. Está pronto para a cópia, quando estiver plano, por favor. Confirma quem está pronto para a cópia? Pronto para cargo. Gente, o seu plano, na melhor das hipóteses, vai chegar de 5 a 10 minutos pelo horário. Beleza, então fala escuta. Obrigado. Nada. 01093. Gol 1963, decolada às 4h05, chame controle 119.35. 1935, ótimo final de semana. Salvador, 2 a bordo. O Rio, Salvador, alternando Salvador, 2 a bordo, pronto, táxi. Pronto, para o táxi. Estou atração de intensidade 01, não confirme, 02 na PB? Ah, eu estou com o microfone dessa vez. Está tendo como reset? Ininteligível. Para o táxi com 2 a bordo, zona de 3 horas 59 minutos, alternando Salvador. Sente o Rio 5973, via Pátio Índia, ajuste na 093, ponto espera a torre 1895. Ponto espera a torre 1935. 1895. Perdão, 1935, desculpa. Localizador, passarei. Passarei 2229, completa final, cheque para pouso, torre 1895. Então, ativa a chamada torre 1895, passarei 2229, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, passarei 2229, localizador da 9 horas, Alfa Campo. Salvador, passarelo 2229. Passarelo 2229, continua a aproximação, reporte marcador, triunfo, pouso baixado travado. Entrar marcador, baixado travado, passarelo 2229. Gol 1093, autorizado de decolar, pista 10, vento 190 graus, 049. Livre de decolagem não, 010093. Confirma. Tá 3507, pronto. 3517, mantém a posição. Mantém, tá 3517. Tô externo, mas você travou, 2229. Passarelo 2229, continua a aproximação, lá de pista livre. Autorizador, voo 649. Voo 649, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, confirme. Afirmativo. 1093, decolado aos 48, chama o controle 119, decimal 35. 1935, tenha um bom dia. Passarelo 2229, reporte visual com a pista. Totalmente visual, será que é 2229? 2229, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 049. 10 pouso, 10, 2229. Localizador 649. 1093, tem aqui o 340 como final. Tinha sido 36, agora é 34. Solicita, se possível, 380. Sente, aguarde. Grato. Gol no 865, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundário 1288. Agora com o Recife, 1260, 1288, gol 1865, bom dia. Boa. November, Oscar Romeo, prossiga. Externo, 649. Gol 1649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando o Léo livre na pista, 649. Tá bem, verás qual é o meu rádio à distância? Oscar Romeo, sabe confirmar a radial distância da localidade? Passarelo 2229, no solo aos 49, direita, solo 121, decimal 9. Ele vai 1219, 2229. Estamos aguardando o plano dessas três aeronaves ainda. Aeronave 7. 1649, visual, capricho? Visual. No 1649 é avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 049. Autorizado pouso pista 10, 649. Forte, coordenação é cópia. Siga para 3. Ali, mantém o número 10. 5514, ciente, mantém um pouco de espera. Direita, solo, 1-2-1, decimal 9. 19. De 1-1-10, escorredor, axé, decolando a pista no zero com curva à direita, transponder 5471, no controle Salvador, 1-9-9, decimal 3-5. Uno 963, chama Recife, frequência 125, decimal 1, secundária, 1-3-3-9-5, bom voo. Livre Taxi Bianca, reportando São Juliette. Santo da Juliette, reporte, 649. Clareza 3. Pronto para decolagem, está 3597. O Rio 5973 está descendo para a cabeceira 190, posição atrás do trip stop. Então, 351 na sequência autorizada decolar, pista 10, vento 120 graus, 079. Eu ia decolar, então 3597. Papapá, nós vamos ao Oscar Romeu, prossiga. Papapá, nós vamos ao Oscar Romeu, livre acionar, chama para o táxi. 362, descida para 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, reposta estabilizado. Para 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, chama estabilizado. Uma duna da presente? Livre. Uno 093, chama Recife 125, Uno, secundária 3395. 125, Uno, 3395. Grande abraço, Salvador. Até mais. Boa. Sim, 5973, número 2 para decolagem, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, 5973. Confirme com o recebe agora? 44. Então, 3517, decolado aos 55, chama o controle 199, decimal 35. 935, 3517, pode. Controle, só 3517. Acione 5454, recebo 2.000. Proclamo 5454. Zero from Zero Pushback. Federal 9970 na escuta. Trip 5514 autorizado decolar, pistão 10, vento 120 graus, 089. Autorizado, 5514. Sobe ao nível 360, saída Avo. Avo 360, tá 3597. Abre 6570 na escuta. Na escuta, prossiga. 6570, autorizado push, pronto pra cópia. Pronto, cópia, prossiga. Abre 6570, autorizado para Recife, nível de voo 350, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Pucajamucaju, Upper Whisky 58, transponder 5506, controle Salvador 119-35. Sim, autorizado Recife, nível 350, pista 10, esquerda, Pucajamucaju, 5506, 196, essa cargo 6570. Chamarei o marcador baixar travado, 5362. Confirme o coração. Quanto geralmente transponde a frequência do controle? 5506, transponde o controle 196. Cabeça 6570, negativo, frequência do controle 199-35. 1935, 465-576, pushback, acionamento. Cabeça 6570, coordena a equipe de sala, chame para posicionamento. Já está. Tá pronto, senhorita. Tá, senhorita, autorização. Abre 6570, ciente, autorizado, chame para o táxi. Chama o táxi, 6570. 2000 pés, ajuste padrão. Confirme? Pro bom dia, transferindo, quando possível, para o de Aracaju, com referência. O 5514, contato radar, só do nível 190, na saída Puca, guardando o Caju. Pro de Puca, guardando o Caju, 5514, seria 190. O plano do senhor não chegou nada aqui ainda. Confirma? Para o centro, estou aguardando aí a autorização do senhor. Salvador, tá 3153, autorização Galeão 360. 3153, Galeão, formação hotel, aguarde cópia. Guardando, tá 3153. Novembro Alasca Romeu, autorizado o táxi via Pátio, Papá, chame para ingresso na pista. É possível voar direto Elefa para o TAN 3597? Autorizado 3597. Obrigado. Geral 9970 na escuta. Tango, cópia. Pesado Vitória 260, via Pesolou 44. 17 decola, direita. Saída da El, leva Eudes. Controle 1935, transponder 5502. Travado. 5362, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 069. Certo. Da El, Leda, faz Leda, voa direto, Eudes. Tô de Caju, 5594. 73, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 5973. Gente, no pátio 4, chame a torre. Para o puxa-chamento. Geral, 1970, aguarda a ponta. Pista, reporte no ponto de espera, correção, reporte pronto para decolar. T5362 livrou na Delta. 5362 no solo ao 01, com chame solo 121.9. 121.9, bom dia. Sideral 9970, aguarda cópia. O Sideral está modulando a frequência de controle. Salvador, abre também 570, contato. Abre também 570, livre táxi via parte principal, táxi Índia para ponto de espera da pista 90, quando lá chame torre 118.95, altímetro 0.03. Pátio Índia, 295, bom trabalho, mãe. Solo, trip 5362. Rio 5973, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus, 059. Iniciando decolagem, 5973, saiu. 3. Novinho Erótica Romeu, autorizado decolar, vento 120 graus, 059. 597, chama Recife, frequência 1288, secundária 260. 1288, 1260, 3517, boa. Boa. Livre táxi via Juliette para parte 3. Após o ápice, livre táxi 3, Juliette parte 3, livre táxi 3, boa. Ápice 9970, pronto, acorda. Fora do solo, novembro da São Romeu. Sideral 9970, pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Sideral 9970, autorizado para Teresina, nível de voo 360, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, saída Momo Curvo Flock, Operazulu 20, transponder 5505, controle Salvador 119, sinal 35. Autorizado, 3630, reforma da 10, 2 esquerda. Nossa, também não pode ser forte. Só para o seguinte: 5.0, com controle. Sideral 9970, cotejamento correto e a postura posicionamento. Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado, custa cruza 2.800. Para o 370. Rio 5973, contato radar, sobe o nível de voo 370. Na saída PUCA, está autorizado o Jamo da Presente. Jamo da Presente, Rio 5973. Sou 3253, número 2 para cópia. Juliette Tango Zulu, pronto pra cópia. Juliette Tango Zulu, autorizado para Teixeira de Freitas, nível de voo 100, decola da pista 17, saída Coral, primeira curva direita, Golf 677, transponder 5510, controle Salvador 119, decimal 35. Juliette Tango Zulu, correto, confirme o pátio. Juliette Tango Zulu, acionamento autorizado. Sideral 9970, para prospecto e acionamento. Juliette Tango Zulu, chame torre 118, direção 95. Geral 990, coordenem que a equipe de solo chame para o táxi. Chama lá para o táxi. 731153, pronto, cópia. Pronto, 731153, autorizado para Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Eulia da Bridge, Lopes do Lula 0, após confato em rota do plano, transponder 5477, controle Salvador 119, decimal 35. Então, 3153, com o seu jamento correto, coordenando com a equipe de solo e chame para o táxi. Recepção, localizador, Rio 981. Completa final, cheque de pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 981, estabilizou e alerta, pista 10. Rio 9811, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador, trem de pouso baixado, travado. Eu estarei externo do cheque 3989. Externo embaixo travado, Rio 9811. Rio 9811, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 059. Autorizado pouso, 10, Rio 9813. Recife 5514, chama Recife, frequência 2545, secundário 13365. 5353, obrigado, bom dia. 70 para o táxi, 4 horas e 20, antena São Luís, 2 a bordo. Salvador, Rio, 5973. Confirme? Rio, 5973, negativo contato, Recife 212545 e 13365. Este é 12685, Rio 5973. 12685, Rio 5973. Primeira direita, solo 121.9. Francês 153, repita as informações. 49, a bordo. Autonomia de 3 horas e 50, alterna a cabina. Via Papá, chame para ingresso na pista. 118.95, altímetro no 014. Altímetro 014, aqui autorizado em direção de Bolívia 118.96. Rio 9811, Rio Taxi Via Alfa, repassando São Juliette. Tango e Juliette, Tango e Juliu, autorizado cruzamento da pista 17, via Papá, Quebec, Mike, chame o solo na Lima em 121.9. Salvador, zero 9970. Confio. General 9970, seguindo a aeronave da Tan, ponto de espera da 10. General 9970, autorizando a linha de decola, pista 10. Pois é, desconsidere, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. O Salvador está 3133, ponto de espera 10, pronto, está terminado. Tan 3153 autorizado, alinhada do colapso, pista 10, vento 120 graus, 069. Autorizado, alinhada do colapso, pista 10, com 3153. Rio 9811, livre táxi via Juliette para o pátio 3. Federal 9970, confirmando, é o número 2 para decolagem, mantém o ponto de espera da 10. Estamos no livre táxi via correção 1. Juliette Chamuzulu, ciente, não tem posição. Juliette, pode falar da barra? Falou da barra, o comandante dormiu. Espera, meu fichu na zero, chamei torre 118 décima 95, altímetro 1014. Federal 9970, autorizado, alinhar e manter pista no zero. 9970, alinhar e manter no zero. São 3153, decolada 217, chame o controle 119.35. 1935, TAN 3153, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3153, cruzando 1200. TAN 3153, contato radar, sobe a nível de voo 360 na saída da EL. 360 na DAEL, TAN 3153, possibilidade de voo a Leda? Autorizado. Obrigado, direto Leda. Passaredo 2223, pronto, cópia. Passaredo 2263, autorizada para a Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da pista 10 com curva à direita, saída Armor Elefa, após direto Obdut, após direto Vitor Charlie Oscar, transponder 5511, entrando em Salvador 119.35. 70, autorizado decolar, pista 10, vento 110 graus, 069. Navegação meio confere, confirme seu chamado de pouso. Gente, no 055 copiado, liga a frequência para a coordenação de tráfego, navegação meio confuso. Geral 9970, decolada 119, chama o controle 119.35. 935, obrigado, bom dia, Celina. Bom dia. Tudo em Salvador, muito bom dia. O senhor Federal 9970, que vai cruzando agora 1510 na Mamoforte. Bom dia, Federal 9970, contato radar, sobre o nível 360, sei da Momo. Ativo, sobe ao 360 na Momo Federal. Juliette Tango Zulu, autorizado a alinhada de colar, pistão no 0, vento 120 graus, 079. para o Federal 9970? Pode fazer ação? É, na sua escuta. Trip 5384, autorizado para Maceió, nível de voo 190, decola da pista no zero, com curva à esquerda, saída Pucajá-Mucaju, Golf 677, transponder 5516, controle Salvador, 119935. Tango Juliette, Tango Zulu, decola 221, chame o controle, 119-35. 935, Olha, Salvador, bom dia, o Papatango Juliette, Tango Zulu na Coral. É, Juliette, Tango Zulu, contato radar, sobre nível 100, CD Coral. 100 Coral, Tango Zulu. Federal, está autorizado o foco. Ah, boa, boa, forte, Federal. Da presente, autoriza o Juliette Tango Zulu para a Coral. Autorizado, Juliette Tango Zulu. Grato. Então 3153, chama Recife, frequência 1251, secundária 13395. Recife 251, 3395, tá 3153, bom dia. Paulo Gol 9759, bom dia, informação hotel. Boa no 759, informação em curso era Índia, única alteração, o time 010-14, pronto cópia. Vai copiar a Índia e daqui a pouquinho, no 014, pronto cópia. Boa no 795, vai só um minuto. Agora 175, nota 5 da Índia. Gente, aguarde mais sua cópia. Aguarde ela confirmar a rota, tchau. Ok, a gente tem aqui a Pesulu 10, Gris e a Pesulu 1 no meio. Gente, obrigado. 5 por 5, eu tava no, só não copiei a matrícula no 755. prossegue a descida até o nível de voo 050 na chegada a Bonf na Proa de Alagoinhas. 759, está pronto para o pushback, pode acionar enquanto aguarda a autorização. Pesado, o 174, com essa 1759. Ok, tá, desculpa, o senhor falou que autorizado isso? Afirma, autorizado, é para táxi. Então, obrigado. Federal 9970, chama Recife, frequência 1545, secundário 12685. Tu vai copiar agora ou após o push? O 59 copia. Autorizado, Guarulhos, 38, decola 10, curva direita, saída da Euler da Bridge, após prossegue conforme a rota do plano, lá no Pesulo 10, já está Pesulo no meia, controle 1935, transponder 55 no 5. Correto, 5515, reporte pronto. Tá pronto. 4234, agora copia. Azul 4234 para cópia. Autorizado Salvador Recife, nível 350, conforme o repetitivo. Aerovia uniforme Whisky 58. Decoda 10 com curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. Agora o controle em 1935, acione 5521. Confirma. Nível autorizado? Afirmativo. Está na ponte 08, chame para puxa acionar. Ok, livre táxi, segue o 37 da Gol, pintura Varig. Número 2, no ponto de espera, 1895, a torre 1014. O altímetro, o 2223. 1014, vai chamar um 7. Aeronave 1759, 166 bordo, 1350, até na galhão. Copiei 1166 bordo, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 1895, altímetro 1014. Confirme o ângulo, ponto de espera. Voo no 7. 759, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 0, 90 graus, 079. Felipe, qual a pista do 0, 1759? 9, informação índia, autorização para Porto Seguro, nível 340. Eu já tenho 360, aceito a guarda a recoordenação. Aceita. Ok, 360 para Porto Seguro, decola com curva direita, da El Lida após Lida direto. Transponder 5523, controle 1935, 649. Autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola pista 90 na saída da El Lida após Lida DCT. 5523, transponder 1935, controle com 649, posição de parqueamento 02. Autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Bola 759, decolada às 33, chame o controle 19, decimal 35. 1935, gol 1759, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1759, passa 1400 subindo na Dael. Gol 1759, contato radar na decolagem, subindo montanha ao nível 380, sai do Dael. 380 da El, pode voar direto Bridge? Negativo, mantém a pista do check da saída. Nem lê, dá nada? Tem alguém chegando no setor sul ou Eco? Voa, pode voar Leda? No 759 voa da El. Obrigado. Passaria do 2223, autorizado de colar pista no 0, vento 0, 70 graus, 049. Papa Romeu Hotel Lima Tango, autorizado táxi via hotel, correção via Oscar, reporte no ponto de espera.